Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui na... Eu sou o Joel Suki e o Tsukasa Hojo do City Hunter, o cara tinha que estar nessa lista, né? É óbvio que o cara tinha que... o cara tinha que estar. Aqui é o Jota e a verdade é que nenhum deles sabe desenhar. Ah, só quem desenha são os assistentes. O cara só diz como é a linha, né? É, porque tinha que ter... Disseram aí, tem que ter polêmica no cast, tem que ter polêmica. Cara, já chega logo puto, né? E eu sou o Neto Maru e eu queria dormir apenas 3 horas por dia. O cara da One Piece, né? O cara da One Piece é muito... Cara, tá, ele dorme 3 horas por dia. Ele dá 3 horas por dia que ele é viciado em LOL, mano. Ele passa a madrugada jogando LOL. E hoje no cast a gente pegou aqui a lista, né, do... Porque saiu uma lista aí dos artistas de mangás, né, mas que os japoneses mais gostam, né, os fãs japoneses votaram aí no... Não é que eles mais gostam, não, né, tá? eles votaram nos melhores desenhistas, segundo ele. Do planeta Terra. Do universo, é. E os mais habilidosos, né, os mais fodão e tal. É tipo a lista do Miss Universo dos mangaka. Exatamente. E agora vamos começar a lista aqui. A gente começa a lista da onde? Começo ou do final aqui? Do... Não, número 1 ou número 10? Do 10. Do 10? É. Vou dizer que eu concordo, manda, hein? Ei, manda a lista aí pra mim, manda. Pode mandar aqui no Skype mesmo. Botei no WhatsApp. Não chegou. É, mas eu acho melhor situar o cara sobre o que é um mangaka, né? Não, como é que é a profissão, esse tipo de coisa, mano. Aí, o Neto quer fazer um cast profissional pra quem quer se tornar mangaka. Assim, o mangaka, né? O mangaka, ele é o cara que faz os mangás, né? Desenha os mangás, né? E normalmente, mano, o mangaka é diferente do quadrinista americano, né? Que o quadrinista americano, ele tem o cara do roteiro, tem o cara dos desenhos, o arte finalista, né? Colorista e tudo mais. É porque os americanos, os personagens, né? O universo não é dos desenhistas. Os desenhistas trabalham para o universo da empresa. Então, tipo assim, ele só desenha, ele não pensa em história, não pensa em mais nada. É tipo assim, lá nos Estados Unidos é dividido cada um com o seu setor, cada um com o seu quadrado. No Japão, não. No Japão tem um cara que faz tudo, né? Que o universo é dele. É um negócio mais autoral, assim, né? É. Por exemplo, o cara do Dragon Ball, ele criou o Dragon Ball e o Dragon Ball é dele, né? Mas se mete na vida. Na verdade, cara, até tenta se meter, que nem teve o Dragon Ball GT, mas os caras meio que vê isso com maus olhos, né? Tanto que o Dragon Ball GT até o jeito finalizado. O único cara que é fã mesmo aí é o PC, mano. PC é aí, não, GT, não sei o quê. E todo mundo é. Todo mundo assim, cara, ninguém bota fé na porra do GT, o PC lá todo. Não, mano. Vamos canonizar, né? A putaria. O sonho do PC é canonizar o Dragon Ball GT, cara. Tentar uma petição pro Papa, né? Alguém tem que canonizar. É, mano. Petição pro Papa. Putaria, né? Toda vida que um Papa morre, a esperança do PC é renovada, né? No Dragon Ball FighterZ, né? Saiu aí o Goku do GT, né? Aí o PC falou assim: ei, mano, eu acho que o próximo vai ser o Baby Vegeta, viu? Que Baby, mano? Tu é doido, mano? Vamos botar esse lixo aí, mano? Não tem nem perigo, mano, de você entrar, mano. Baby Vegeta. Baby, já é isso, Baby, mano? Tu é doido. Cara, são putaria demais, mano, pobre velho do PC. Mas, então, assim, o que eu acho legal, mano, legal e diferente, né, dos mangakas, é porque, como o Jota falou, por exemplo, na indústria americana, você tem uma equipe que cada pessoa faz uma coisa, né? E no Japão, mano, o desenhista, ele praticamente faz tudo, né? Tem a ideia, faz os desenhos e tal. Ele tem uma equipe que ajuda ele, mas é só com coisas... assim, meio mecânicas, né? Que é cenário, retícula, mas, né? Até o ponto de ele ter uma equipe já é uma coisa mais pra frente. Não, o normal dele é ele fazer tudo sozinho no começo, assim, por um bom tempo. Isso. E normalmente a maioria desses mangakas, né? Eles entram pro concurso. Então uhum. É se o cara for muito bom mesmo, aí o... Porque assim, mano, o cara foi o bichão, né? É. O cara foi fodão assim. É porque assim, mano, o mercado, eu e o Neto, a gente já pesquisou muito no começo sobre isso aí, né? O mercado de mangá. O cara queria viver de mangá, né? Nos anos 90. É. Os caras vão lá pra esses concursos, né? Pra mostrar os desenhos dele. E muitos deles são rejeitados, né? O cara fica nessa de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Até que o cara... um belo dia o cara acorda e ele é contratado pela empresa, né? E o negócio lá do Japão é porque é quase que um monopólio, né? Porque lá é a Shonen Jump que domina tudo, né? É domina boa parte do mercado. E assim, outro ponto que eu acho, como o Jô tá dizendo. O pessoal escrotiza e tudo, os mangakas, mano, mas eu acho uma vida muito, muito complicada, mano, porque assim, pro cara entrar no mercado é difícil, pro cara sair também, né? Não, pro cara se manter... O cara é tipo a máfia, né? O cara entra, mano, não consegue mais sair nem a pau. Tá aí o Akira Toriyama, que já tentou sair umas 50 vezes, mas sempre traz ele de volta, mano. Alguém sempre puxa ele de volta, né? É. O pior, mano, que na época do auge do Dragon Ball, mano, Akira Toriyama, que tava fazendo sucesso da porra no Japão, os caras tinham medo, mano, os fãs japoneses do Dragon Ball, eles tinham medo que o Akira Toriyama saísse de casa, porque tinham medo do cara morrer, mano, no caminho pra ver o final do Dragon Ball. Tá certo ele, mano. E ainda não aconteceu esse final, né? É, mas isso aí, o Joel, até hoje isso acontece com o Oda, cara. O Oda é nesse mesmo esquema aí, cara. O cara sai buscando, os fãs ficam putos. É por isso que a gente não vê muito, né, mancha? Esses mangakas indo pra evento e... Porque um monte de autor americano vai, né? Frank Miller, não sei o que, né, e tal. E no evento de anime, né, e tal, a gente não vê quase nada de anúncio de mangaká, né, mano? Mas porque assim, o Frank Miller, cara, se ele morrer, né, o universo continua ali. E tal, outra pessoa vai e pega o bastão e continua. No mangá não é assim, não. Mangá, o cara morreu, acabou e pronto, mano. Acabou a história. O cara não tá nem aí, né, esses baitolos burros. Não teve um cara que morreu, um mangaká que morreu, a história ficou pela metade, mano. Já quando esse cara puto. Com certeza isso já aconteceu. Deve acontecer, algum... mano. Mas, ó, o que acontece muito é, por exemplo, alguns animes massa, mangás, né, na verdade, tipo o de Greyman, que na época fazia o maior sucesso, a desenhista, né, pegou uma doença zona foda, não pode continuar, aí ficou em, sei lá, 5 anos em ato. Teve um hiatozão grande, macho, de Greenman. E era e tipo assim... Não, mas tipo assim, ela perdeu o hype, né? Que tava num hypezão absurdo. O de Greyman, quando tava saindo, mano, tava tipo Boku no Hero agora, os caras tudo louco, caralho, sério, zona foda. Aí beleza, aí a mulher ficou doente, justamente por causa da produção do mangá, né? Porque não dormia e tal, Red Bull direto. Aí pronto, mano, acabou com a vida da mulher. Mas assim, ela depois até continuou, cara. Teve outras coisas depois e tal. Mas o hype passou, né? Passou. Mas sabe o que é o pior, mano? Eu acho que tem alguns caras que aproveitam isso bem, mano. Esse negócio aí da fama, né? Dos caras, dos fãs japoneses e tal. Porque o Nobuhiro Atsuki, do Samurai X, eu acho que ele transformava o mangá, mano, dele, do Samurai X, tipo num divã de psicologia mesmo. Porque esse bicho falava um monte de coisa da vida dele, nada a ver, assim, mano, durante o mangá, mano. Ele pegava e dizia, não, mano, comprei aqui um Neo Geo aqui, mano, e tal. Tá massa, mano. Isso no meio da revista. Tá massa, né, o cara assim. Isso no meio da revista, o cara lendo. Só o cara se identificando, né, o cara. Mas é... Mas é porque muitos desses caras, macho, por mais que você diga que não, mas os caras são fãs que acabam se tornando escritores, né, macho? E os fãs os otaku japoneses são os otaku raiz, mas são os caras que não saem de casa, toma banho. Ah, o cara nunca teve amigo, mano. O cara é igual, mano. Tem os caras que conversam comigo e tal, que gostam do meu desenho. E o cara é, mano, comprei aqui o Neo Geo, os caras é massa, mano. E tem outra vantagem, mano. Esses bichos ganham rios de dinheiro e não tem com o que gastar, mano. Porque o cara não sai de casa, não faz porra nenhuma. Aí é uma vantagem a mais, né? Uma indicação que eu queria fazer, mas é que, tipo assim, tu falou dos concursos de mangá e tal, e vida de mangaká. Quem quiser ver isso mais ou menos retratado, macho, vê o Bakuman, né, macho? O Bakuman é com isso aí, mano. Criação dos mangás. O cara assistiu o Bakuman, ele vai ver tudo, mano. Inclusive, o Bakuman é criação de mangá e pega um pouco também da parte de anime. Vale a pena. Inclusive, eu indico também o Golden Boy, que é massa nessa parte aí. O Golden Boy. O Golden Boy é foda. Criação de anime. Puta, ali, o cara encaixa o Golden Boy em tudo. Só o cara fala... no cast de ciências da computação aí, inclusive. O cara fala, não, um anime de esporte aí, rapaz, tem o Golden Boy aí. O cara pode é, mas essa semana lá no trabalho o pessoal queria fazer um grupo de pedalada, né? Que agora é moda e tal. Aí o cara pensando no cara... Golden Boy. Rapaz, mas vocês já assistiram o Golden Boy ali? Mas agora indo pra lista aqui dos mangakás, né? Começando pelo décima colocação, o Masakazu Katsura do Video Gewai, que eu vou dizer que ele deveria estar numa posição um pouco mais alta, viu, mano? Décima colocação aí. Só uma curiosidade aqui, mega importante, nasceu no mesmo dia que eu, né, cara? Só que só no mesmo ano. Aí sim, os caras já querem roubar a lista, né? O cara nasceu no mesmo dia que eu, merecia estar mais alto. Merecia. Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre, muito mais sobre o traço, né, e a construção de um universo, né, e tudo mais, do que o roteiro em si, né, porque o cara pode até dizer assim, mano, ah, mano, o Naruto ali, mó merda, não sei o que, a história, mas os desenhos do Naruto são massa, mano. A construção do universo. A história do Naruto não é ruim, não, mano. Tu é doido, é a história do Naruto ali. Não, principalmente no começo é genial, mano. Hoje em dia tá uma merda com o Boruto, mas antigamente. Não, não, não, não. Boruto não, cara. Que é isso, velho? Falando Boruto. Mal do Boruto, mano. Mas assim, o traço dele, cara, eu acho muito bom. Na verdade, eu acho que ele devia estar pelo menos assim, no top 5, esse cara. Porque é extremamente realista, cara, o traço dele. É realista também, em questão, assim, de cabelo. Eu acho que ele desenha bem, mas, assim, cabelo, assim. Como estilo. É, mano? Tu tem um critério só pra cabelo, é? Tem, não, mas é pior que se tu pegar o traço dele de cabelo, assim, macho, realmente... Porque os normalmente no mangá a gente vê, tipo, o cabelo como se fosse uma coisa só. Ele parece que é como se fosse na cabeça mesmo, todo divididozinho e tal. É muito bem feito, cara. Não, mano, não acredito que vocês estão dando ponto pro cara pelo jeito que ele desenha o cabelo. Não, mas não só isso, cara. Se você pegar, macho, ele, os desenhos dele são principalmente voltados pro desenhos femininos, né? Cara, e o traço dele feminino, macho, é sensacional, cara. É massa sensacional, mesmo. Mano. Eu acho ele um bom desenhista, mas eu acho ele um desenhista meio standard, assim, entendeu? Ele é... Eu acho que ele é tipo como se fosse assim, tem os... Como se tivesse uma lista dos quesitos pra você ser mangaka, sei lá, traço, realismo, enquadramento, e fosse de 1 a 5, tipo, ele é 3 em todos, ele é ok em todos, mas só que eu não tinha pensado nessa parada de cabelo, né, vocês chegaram aí com... Eu acho massa, mano, com estilo assim. Tem o Video Girl, né, e tem também o... Como é que é, mano, o nome daquele, mano, que era famoso, só uma porra, não? O Devilman, eu acho, ó. DNA, mano, DNA dele. É o DNA. Não, mano, tem um mais famoso do que o DNA, vixe, mano, que é o que tá saindo atualmente. Tem sim, mano. Vixe Maria, qual DNA é DNA não é o mais famoso dele, não, mano. É não, mano. É não, mano. É esse S? Eu acho que é não. Zet... É não, é não, é o Devilman mesmo. Não, é o Zetman, mano, Zetman. Pronto, mano, é o Zetman. vendo pronto, aqui os o Zetman dele. É o mais famoso dele. Inclusive, macho, o traço dele, pra mim, o auge é no Zetman, macho. Caralho, tô vendo aqui no Zetman, Zetman, bem feito mesmo. É bem feito, mano, bem feita. Mas assim, se você pegar o vamos pegar o DNA ao quadrado, macho, que pra mim foi pra mim é o mais marcante dele dos que eu vi, né? Cara, o DNA e também a apelação, porque o DNA é uma obra muito massa, viu, mano? Pois é, macho. Tipo assim, o cara como desenhista, macho, o DNA, macho, é muito marcante, mas até hoje tem muito esses... Na verdade, até hoje não, né? Mas até pouco tempo, o traço dele de colegial, macho, era copiado, cara. Descaradamente, velho. Agora esse Zetman aqui, tô vendo as imagens, é bem feito mesmo, mano. Eu acho que ele pegou muito da coisa assim. O Zetman é o auge, mano. Porque esse cara aí, mancho, ele é muito fã do Batman, né? Até nas Sim. revistas lá do Video Girl Eye, ele fala isso daí, né? Que ele é fã do Batman e não sei o quê. E até quando saiu o Batman em versão mangá, foi ele que desenhou, né? Lá no Japão. Tu sabe uma coisa que eu acho massa no traço dele? Pronto. Porque todas as histórias dele, o cara pensa que é uma pegada romance, né? E tal. Mas todas as histórias dele, na verdade, é um fundo de ficção científica, mano. É, videogame. Isso é verdade. É, não? Pega a base do videogame. Ah, é mulher não sei o quê. Mas aquela parada das, entre aspas, garotas do vídeo, mano. Puta merda, mano. E o próprio DNA, mano. Viagem no tempo e tal. É um sci-fizão doideira, mano. O DNA, ele é um sci-fi foda, mano. Pois é, mano. Então, se for ver por esse lado, eu vou voltar atrás. Esse bicho é um desenhista bom mesmo, é merecido. Em nona colocação, mano, tem aqui um dos meus favoritos aqui, porque o cara fez Yu Hakusho, Yoshihiro Togashi. É, isso aí é injusto, mas esse bicho Só era que pra ele estar tá no aqui marcado, mano. 3. Ele não tá aqui marcado como Yu Yu Hakusho, ele tá marcado como Hunter x Hunter. Lógico. Do meu ponto de vista, esse cara não era nem pra estar nessa lista. Porque o traço dele é horrível. Horrível. É doido, é mesmo. Não. Esse cara já desenhou bem. Já desenhou. Cara, tu já pegou o Hunter vs Hunter pra ler esses últimos que saíram. Porque saiu uma vez por ano, né? Pega, sei lá, os três últimos volumes que saíram nos três últimos anos, né? Que saiu um por ano. Cara, macho, parece um esboço, mano. Parece que o cara pegou assim, desenhou de qualquer jeito. Não, e mas pronto, é porque o Yoshihiro Togashi, mano. O Yoshihiro Togashi, ele tem dessa putaria aí, mano. O Yu Hakusho, ele foi do mesmo jeito também, mano. Ele começou bem feito só, porra, mano. Desenhos são doideiros e tal. Aí lá no final, esse bicho já tava desenhando com sem gosto já. Tudo só os bonecos palitos. É, vamos desenhar aqui só pra terminar mesmo. Pois é, mas aqui a gente tem que avaliar, não é a capacidade de desenhar, é o traço dele em si, né? O traço dele é uma merda, velho. Então tem dois fatores aí. Pera aí, quando ele quer desenhar bem e agora quando ele tá com preguiça. Peraí, vocês têm que ver uma coisa, como a gente falou no começo, o mercado de mangaka é um mercado difícil. Todo mangaka, quando começa, ele desenha muito bem, porque ele tá começando, então ele tem muita coisa a se provar. Então pode pegar, até, por exemplo, um dos animes que são discriminados, One Piece, no começo o traço do cara é genial, mano. O pessoal reclama depois, mas no começo é. Beleza, por que que eu acho que o Togashi devia estar mais alto, inclusive? Primeiro, mano, porque o Togashi é um dos poucos mangakas... Que ele pode fazer o que ele quiser, né, na empresa. Também. Ninguém fala nada, né, mano? O cara anda de cueca, né, e tá tudo certo, velho. Não, mano, ninguém primeiro, fala que, nada, ele viu? Fez, que ele fez uma obra que foi top da Jump, tipo... E o Hakusho quando saía... Aí beleza, concluiu e tudo, saiu por cima, fez a história, beleza... Lançou Hunter vs Hunter, mano. É outro mangá top, mano. Os caras assistem o. Inclusive, mano, pra mim, Hunter vs Hunter é o melhor roteiro de mangá que existe. Disparado. Melhor até do que One Piece, é genial pra mim. Dragon Ball também. Melhor do que Dragon Ball, a realidade é essa, mano. Eu não gosto de Hunter vs Hunter, mas avaliando só o traço dele, eu acho o traço uma bosta. É porque tu não entendeu a proposta do Hunter, né? É, assim, pra mim, a única coisa que vale a pena mencionar desse cara é que ele parece um 50 Frank. Tem um lado a lado aí, né? Na postagem aí do cast, né? Agora, mano, deixa eu putar agora outro ponto. Isso é o primeiro, né? O cara conseguiu fazer duas obras e, pra mim, uma delas é uma genial. O segundo ponto, mano, é porque o pessoal mete o pau no Togashi, esse baitola no desenho por causa de preguiça, não sei o quê. Mas na verdade, mano, o Togashi, ele tá tentando ser um revolucionário dentro da indústria, mano. Chique. Por quê? O cara que é desenhista de mangá, macho é uma vida escrava, mano. Tu para pra pensar, o cara ganha milhões, né? Dinheiro que são uma porra, não sei o quê. Mas o cara não tem... Não, é mais que pode ter uma vida escrava, aí corta, aí aparece os caras brigando com dinheiro, aquela cena do Simpson. Não, isso aí... Isso aí acontece, mano. Fica um jogando dinheiro no outro e tal, a mal putaria. Só que dentro de casa. Só que é o seguinte, mano. Esses caras, mano, não tem como gastar, é tipo... É. Tem uma imagem aí, mano, que o João pode botar na postagem. De um cronograma de um mangaka profissional, mano. Esses caras, mano, por semana, tem tipo 3 horas livres pra fazer o que quiser. Aí beleza, mano. O cara é bilionário, não sei o que, ganha dinheiro só uma porra, só que os caras chegam assim, macho, beleza. Tu pode fazer o que tu quiser, mas só 3 horas por semana. Vai lá, se vira aí... Mas isso aí, mano. Neto, deve ser os caras que estão meio termo ou começam na hora, cara. Porque esses caras aqui... Macho, passa, tem 3 horas livre, o cara não faz nada, mano. O cara tá igual o escritor do Game of Thrones lá, macho. Mas ele passa aí... Passa um dia falando porra nenhuma, mano. Mas aí que é o pulo do gato, mano. O escritor normal de mangá... Macho, pronto, Eiichiro Oda, que é o que vende mais no Japão. O Eiichiro Oda, mano, tem 5 horas de folga por semana. O resto é tudo pro mangá dele, mano. Não, aí o que é que o Togashi tá... O cara desenha 19 páginas por semana. O cara deve ter no mínimo uns 5 ajudantes. Tu acha que o cara desenha alguma coisa, mano? Ele não faz porra nenhuma, não. Aí o que é que o Togashi quer fazer? Ele quer mudar o mercado. Mas ele diz, macho, eu não vou fazer essa porra, não. Eu desenho a hora que eu quiser e vão tudo se fuder, mano. Beleza. E ele fez isso aí, mano, já tem 4, 5 anos. E a Jump continua pagando a ele, mano. Os caras, não, mano, deixa o Togashi aí, mano. Está fazendo a gente lucrar e tal. O Togashi ali é tipo o Martinho da Vila, né? É mais ou menos nessa pegada aí. Próxima colocação aqui, Tsukasa Rojo do City Hunter. Esse cara aí mereceu. Esse eu não entendi, não, viu, mano? Esse aí. Mas como é que esse cara tá na frente do Togashi? porra, mano. Mas o City Hunter, mano, é muito bem feito, mas tu é doido, mas. Eu o acho traço assim... é. O traço é. Porque ele é meio realista, acho, né? E ele tem. Eu acho que City Hunter é um dos poucos mangás, mano, que o filme é mais famoso do que a obra, mano. O filme com Jack Chan. Né? O filme tem Jack Chan, cara. E aquele filme é putaria, mano. Se alguém tiver na dúvida de. Se alguém tiver na dúvida de qual é esse filme, mano, é o que o Jack Chan vira Chulin. Você vai pegar o final de semana agora que você tá escutando esse cast. Você vai procurar o filme do City Hunter, do Jack Chan, e vai assistir. Ou melhor, é muito mano. Muito mais fácil que isso. Basta botar no Google Jack Chan Chulim, mano. Você sabe logo qual é o filme. O traço do cara, mano, do cara do City Hunter, eu acho muito massa, porque ele é aquela coisa realista. Só que ele parece aqueles desenhistas dos anos 80, né? Começo dos anos 80, assim. Que é um negócio porque mega... Ele é um desenhista dos anos 80, ele é, né? Aí parece por causa disso, né? Parece porque ele é. Coincidência. Mas os traços... Mas, tipo assim, uma diferença dele pros traços comuns dos anos 80, mano, é que os personagens dos anos 80 geralmente eram extremamente exagerado. Os caras eram grandes, mas também eram extremamente fortes e tal. O personagem aqui, ele é grande e tal, mas ele é mais realista. As mulheres também são mais realistas, porque as mulheres nos anos 80 eram mais grosseiras. Aí deu uma suavizada aqui no traço dele. Eu acho um diferencial. E o massa do City Hunter é que é massa em todos os locais, né? É massa o anime, massa o mangá e massa o filme. Tudo é massa. Eu concordo, mas eu acho que isso aí não justifica a posição dele na lista, não. Viu? Aí eu só não concordo com o Joel porque eu nunca vi o Dororama sair há pouco tempo. Deve ser massa também. É um desafio, né? Eu quero dizer. Sétima colocação, um cara que eu concordei também, mano. O Hirohiko Araki, do Jojo Bizarre Adventure. Esse Jojo merece, então, mano. O Jojo é muito bem feito, mas também, mano, mangá, mano. Macho, só pela aquela ideia, mano, daquelas posizona loucura, mano, que desenho dos caras, só isso aí já vale, mano. O bicho, pior, mano, é porque eu acho que a galera conhece muito mais o Jojo por causa do jogo, né, da Capcom. É da Capcom, né, o jogo. Aí eu não sei não, viu, mas tu tá... É um jogo de luta, mano. Jogo. É um jogo de lutazão que é famoso, mano. Tu tá subestimando, viu, mano. Caralho, vocês não conhecem, né? Não, mas eu conheço o jogo, mas tu dizer que a turma conhece por causa do jogo, mano. Ah, porque saiu também o jogo do PS4 recentemente aí, do Jojo, que é bem feito essa porra também. Na verdade, o pessoal conhece mais ele, mas porque assim, há pouco tempo rolou um fenômeno Jojo, macho, na cultura otaku brasileira, macho. Eu não sei que porra é essa, que de repente os caras viraram fã de Jojo desde pequeno, mano. Do nada. Aí os caras, não, macho, é fodão, você tem que assistir, não sei o quê. Eu acho massa massa do cara, do traço do cara do Jojo, né, mano? Porque é aquelas coisas espalhafatosas que são uma porra, né, mano? O cara faz uns negócios, loucura total, né, mano? Traço. Eu acho paioso o traço desse cara. Caralho. Paioso mesmo. Ah, mas da onde, mano? Calma. É muito massa. Não é não, mano. O traço do cara é legal, mano. O traço não, do cara não, do Jojo, mano, eu acho uma evolução do traço do cara do Hokuto no Ken. Isso é verdade. Não sei se isso é bom ou ruim, mas sei que dá bem. Eu acho muito, macho. Assim, eu não sei se é porque, pra mim, eu acho muito poluído o traço dele, cara. Mas tem muitas coisas. O que é uma curiosidade. O Jô, eu acho o traço dos caras evoluído, porque, na verdade, eles são contemporâneos, né? A diferença é que o cara do Hokuto parou, né? Esse bicho tá aí até hoje. Mas, macho, assim, eu acho um traço muito poluído, macho. Acho muito. Sabe, é uma coisa assim. Eu acho muito feio, mano. Tu já viu as poses, mano, que ele desenha, mano? Já, mano. É claro que você mano. Só por isso aí, mano. O cabra se garantiu, mano. Até concordo com o Jota que esse traço, o traço dele é um pouquinho poluído. Só que é o estilo do cara, né, mano? O estilo do cara é fazer essas coisas mais extravagantes, onda, né? Cabe da poluição, né? É todo poluído. Na sexta colocação tem o Hideaki Sorachi, do Gintama. Esse cara aí eu não vi o mangá, só vi o anime. Cara, eu não sei qual é dele, não. Eu conheço pouca coisa desse cara, mas o traço dele é bonito, sabe? Não, eu não achei nada demais, sabe? Mas Que o Gintama, assim, mano, só sofreu o mesmo fenômeno que o Jota tá dizendo do ataque brasileiro, né? Do nada esse anime desse bicho é altamente cultuado. Do nada a gente viu memes do Gintama em todo canto, assim. O Gintama, mano, eu sei que a história dele, ele é bem caricato, né? Assim, ele faz paródia. É porque o Gintama, pra gente assim, não digo pra gente, mas tipo assim, pro brasileiro que não tem a cultura de acompanhar todos os mangás que estão saindo, tipo assim, a gente não lê a Shonen Jump, a gente lê mangás específicos que saem lá. Não é tão interessante, porque o Gintama, ele é tipo como se fosse o... Parodiado, né? Paródia. Ele é um anime de paródia, macho. Ele é como paródia se... com vários animes. É como se fosse o Todo Mundo em Pânico dos animes, dos mangás, mano. Tem um episódio do Naruto. Zorra Total, né? Dos mangás. Né? Não, Zorra Total não. O Todo Mundo em Pânico, mano. Que ele pega os filmes... O Todo Mundo em Pânico, que ele faz? Ele pega os filmes americanos e faz uma comédia com aquilo. O Gintama, entendi, ele pega os mangás da Shonen Jump e faz uma paródia com aquilo, entendeu? Todo Mundo em Pânico não, mano. Diz que é o Corra que a polícia vem aí dos mangás. É mais massa, é mais massa. Colocar pra eles aí é mais massa. É porque ele faz no anime, né? No anime eu vi muito mais episódios de anime, porque a mulher assistia esse anime direto. Ele tem vários episódios, né? Ele tem um episódio lá que é falando dos Cavaleiros Zodíaco, né? Tem outro do Naruto. Aí tem outro que é parodiando Dragon Ball, né? Que eles fazem também. E é sempre assim. Mas eu acho assim, mano, o traço dele, eu acho bem mainstream mesmo, assim. Os caras pegar esses animes atual aí, Naruto, Bleach, One Punch Man, eu acho bem parecido, assim. Não acho ele tão Eu não acho ele nada demais, não. É, não tipo acho assim, ele tão né? loucura assim também, não. É, então é mais uma posição injusta aí. O cara do videogame devia estar acima dele, viu, cara? Não, não, o Togacho, mano. Tô... Como é que o Togacho naquela? O cara do videogame aí devia estar no plano top 3 já. O Togacho não era pra nas listas também, não. Quinta colocação, Takehiko Inoue do Slam Dunk. Agora esse sim, viu? Loucura, viu, mano? Slam Dunk eu não li. Eu não conheço o cara do Slam Dunk, Jota. Não, eu conheço o traço. Eu conheço, assim, algumas coisas, mas como eu não li, tipo, eu peguei pra ler, pra saber o traço dele complexo e tal, eu vi algumas imagens, mas, tipo assim, só pelas imagens que eu vi são bonitas e tal, mas... Não sei se é sempre assim ou se é alguma capa, por exemplo, entendeu? Achava massa, porque na época que eu conheci o Slam Dunk, foi na época que a gente tava comprando os DVDs da DAC DVDs, né, do Dinho. Bons tempos, né, cara? Aí o Neto, ele falou assim, mas, não, mano, pega aí o Slam Dunk lá com o Dinho, que é massa, mano. Tem todos os caras ali do Slam Dunk se parecem o Coabra, o bicho doido. Aí sim, viu, mano? É doido, velho. Então aí já tira ponto desenhista, porque eu só faço o mesmo cara com outro cabelo, é? O Coabra é massa. O Slam Dunk foi um dos primeiros trabalhos dele, mano. O cara pegar o Vagabond, mano, do Musashi. Ah, ué, é doido, o Vagabond também, né? É desse cara, mano. É mano. Dele, ei, mano, eu lembrei, mano. É feito, viu, velho? O que eu acho massa, mano, desse cara, Takehiko Inoue, é porque ele consegue fazer uma mescla muito bem feita, mano, assim, do mangá caricatural mainstream com o ultra realista, mano. Ele consegue fazer uma mescla meio que dos dois, assim. Cara, o Slam Dunk eu nunca li, não, mas o Vagabond, mas é muito bem feito. Mas é doido, velho. Até aí, assim, tipo assim, o Neto falou que não percebia cabelo e tal, mas o cabelo do cara, assim, meio bagunçado e tal, mas é muito foda, velho. É outro nível, mano. Esse cara, ele é sensacional, sensacional. Meu, viu, mancho, Vagabond, eu me lembro das primeiras revistas quando saiu aqui, mano. Que a gente via aquele traço, mano, meu irmão, mano, como é que o cara consegue? E parece que ele tem uma técnica que é desse negócio de desenhar lápis, né? Ele tem um negócio desse assim, né? É, parece lápis mesmo. Acho até doido, mancho, se pegar qualquer capa do Vagabond assim, mancho, é uma obra de arte, mancho, pintada, velho. Eu acho que... É bem feito demais, mano. Lembra muito, mancho, o traço dele me lembra muito o cara que fazia... As ilustrações lá da SNK, mano. Que ele fazia aquele traço meio realista, né, assim. É, não, esse cara aí merece. Esse aí é bom. Quarta colocação. Eita, a gente tá chegando aí. Chegando, hein. Ei, tiro Oda do One Piece. Não. Esse bicho aí merecia estar mais alto. Não. Esse cara era, tipo assim, na melhor das hipóteses, pra estar na décima colocação, na melhor das hipóteses. Ô, doido, mano. Esse cara é horrível, velho. Tu sabe que 10% do PIB do Japão vem dele, né? O cara tá me... tá medindo o traço do cara pelo PIB do Japão. Mano. É lógico, mano. Porque tu já pensou se os direitos de imagem do... One Piece e do Dragon Ball, mano, vão pra China, pronto, você acaba, pode mandar fechar. É, você tá dizendo que se a Disney comprar, acabou o mundo, é? Pronto, vai entrar pro MCU, é? Se a Disney ou se algum empresário chinês, aquele Jack Ma, pronto, comprar a Shonen, mano, pronto, mano, pode fechar o mundo, mano. Os chineses vão ganhar. Eu acho que assim, macho, a Disney tá comprando um monte de coisa aí, mas eu acho que só falta ela comprar a Shonen Jump mesmo, viu? Macho, é porque ninguém nunca botou na ponta do lápis o valor da Shonen Jump, mano. Não dá pra comprar, não, mano. A com Disney certeza, já... Macho, com certeza alguém colocou, mano. Deve existir esse preço em algum canto, mano. É porque, macho, a turma do Japão, macho, os caras são humildes, mano. Os caras não saem fazendo alarde, não, mano. Mas eu aposto, mano. Eu aposto, mano. Os caras devem ter dito, mas vamos comprar essa porra de Shonen Jump aí, mano. Quanto é que tá custando? Aí os caras foram calcular. Vixe, mano, peraí, mano. Pra lá, né, mano? Não, mano, tava brincando, mano. Tu é agora, doido, é, mano? Agora sim, mano. Todos esses caras que a gente falou até agora, né, de do traço, que é bem feito e tal, que é mais realista. Agora a gente entrou aqui numa seara, né? Que é a desses caras, mano, que eles são mais... Eles são mainstream, só que eles têm uma assinatura forte, né? Assim, no traço deles. Né? Você vê, por exemplo, a construção do mundo do One Piece, eu acho muito bem feita, mas assim, dos barcos e tudo mais. Isso sem sombra de dúvidas. Tá falando assim que o cara tem um traço tal marcante, eu concordo com isso. O meu problema com ele não é ele ser marcante, é que o traço dele é feio, cara. Pode ser marcante tanto que for, é feio, cara. Por isso que, tipo assim, merece o top 10. Merecia, porque quando você vê uma coisa do One Piece, só pelo traço do cara você sabe que é de lá. Mas não é bonito, cara. Eu não gosto muito desse traço de mangá, que é meio magrozão, assim. Que é o cara... Magro, mano? Como não, assim, mano? Não, já... os desenhos do... O esqueleto, mano. Não vai ter conto não, cara. Os desenhos do Eiichiro Oda, eu acho massa e acho criativo, assim. Os personagens que ele cria, eu acho diferente cada um deles e tudo mais. Eu olho um personagem do One Piece e eu vejo assim, mas esse cara aí, mas... Nenhum outro desenhista conseguiria fazer igual, assim, de questão de design de personagem. Mas assim, mas eu acho assim o traço dele um pouco desproporcional, assim. O boneco é magão, assim, com a pernona e tal. Eu acho assim. Isso aí se chama estilo. É o estilo do cara, mano. Mas assim, cara, pra mim o problema, meu problema com ele é que, tipo assim, ele é extremamente criativo. Isso é sem sombra de dúvidas. É um dos melhores mangakas que existe. Um dos melhores mangakas que existe, assim. Não vou nem chegar nesse ponto, não. E o traço dele é uma assinatura muito forte. Quando você vê um personagem do One Piece, você sabe que é de lá. Pode ser o personagem que for. Só pelo traço dele assim, você sabe que ele é do One Piece. Ele pode até desenhar, mano, outro mangá, mano. Tipo, ele já tem ilustrações dele aí do... Que ele fez do Dragon Ball, né? Ele desenhou Yanti e tudo mais. Só que, por mais que ele desenhe outro mangá, você vê que o traço é o dele. O cabo é foda. Pois é, mas tipo assim... Mas qual o ponto que eu quero chegar? Tipo assim, o traço dele não é bonito, cara. Não é. Não é. Não é um bom traço, não, cara. Eu acho muito paia, mano. Pronto, aí tá puto, mano. Mas o bicho se garante. Pra terceira colocação tem o Yusuke Murata do One Punch Man. Que eu acho que o cara merece, mas acho bem feito não, o traço do cara. Não, não, não, não, não. Acho bem não, feito, acho bem feito, acho bem feito. Ai, agora sim, mano, o Yusuke Murata, ele diferente de outros mangakas, né? Porque a maioria do que a gente comenta, o cara. O desenho é do cara, né? E a história é dele também. Só que o Yusuke Murata, ele é meio que dessa nova geração de mangakas. Que tá meio que se americanizando, né? O mercado do Japão. O Yusuke Murata, ele é só desenhista. Por causa dos esforços do Togashi, mas se não fosse o Togashi... O Yusuke ainda tava amarrado lá numa cadeira, mano, se matando de desenhar o Eiichiro de 21, né? Pois é, mas ele não é autor de histórias, né? Ele é só desenhista. Hoje em dia, mas o Eiichiro de 21 é tudo dele, viu? É tudo dele. É porque o que aconteceu? O desenhista original do One Punch Man, acho que até o Mandatia falou disso em outro cast. Ele era muito ruim. E ele tinha tentado vários concursos e não tinha passado, né? Bicho é o Joseph Kinger japonês, né? É, porque esse bicho foi assim, mas ele tinha criado a história, aí ele abriu um site pra poder botar a história dentro, né? Isso, não, mas não, porque tipo assim, ele fez a história e ele tinha tentado concursos e não tinha conseguido ganhar nenhum por causa do traço dele, que era muito feio. Só que aí ele botou no site. Ele chamou um amigo traço dele, né? Dele. Assim, ele foi, botou no site dele um traço dele, aí começou a chamar público, né, aí o público gostou, e depois ele foi contratado pra fazer o One Punch Man, aí chamaram um desenhista pra fazer, cara, porque ele, o traço dele é muito ruim. Sabe qual é o problema desses bichos, mano? É o seguinte, mano, esse cara do One Punch Man, por que é que esse bicho não foi ser escritor, mano? O cara desenha mal que só uma porra, mano, por que o cara se mete a ser mangaka, mano? Que o cara gosta, mano. Tu nunca não leu o Bakuman, não? O Bakuman é uma dupla, mano. É um cara que faz a história do desenho. Não, sim, concordo. Mas uma coisa é assim, se eu não sei desenhar, mano, o que é que eu vou ser escritor, que é o correto, mas ele tem ideias boas e tal. Mas, só que é o cara, macho, é igual o menino, mano. Mas vocês às vezes, já viram, né? O mangá do Shingeki no Kyojin? Já. O cara não sabe desenhar, mano. Aquela porra ali. A história do cara é até boa e tudo, mas o cara não sabe desenhar, não. O traço é horrível, os bonecos mal feitos. Ali sim, é boneco de palito que estão vendendo a R$20 o mangá pro cara. Eu concordo que ele é um bom desenhista, mas agora a pele tá no top 3. Isso. Eu acho que isso aí foi só porque o One Punch Man tá aí na Netflix, né, e tal. Compraram posições aí, pô. Mas, ó, raciocina, mano. O Yusuke Murata é um desenhista muito bom, tão competente quanto o cara do Videogel. É. Agora, o cara do Videogel tá em décimo. Caralho. E o cara do One Piece tá em quarto e esse bicho tá em terceiro. Aí não, só pra poder dar isso. Togashi, mano, Togashi. Não, um detalhe, macho, é que ele tá acima do cara do Vagabond, mano. Caralho. Aí é foda, viu? É muito absurdo, cara. Os japoneses estão de putaria, mano. Ah, tem uma ilustração dele, ele desenha muito coisa de quadrinho americano, né, também. Homem de Ferro. Não, Homem-Aranha. Ele tem um detalhe interessante, que o traço dele em si é bem versátil, né? Ele desenha, como o Jô tá dizendo, ele no desenha... próprio One Punch Man, mano. Você ele... vê isso, você vê. Ah. Ele já fez, mano, algumas capas pra Marvel, mano. E eu tô vendo aqui as capas dele é bem feita, mano, bem desenhada, do Homem-Aranha e tudo. Eu acho que ele tem um traço bom, um traço bem versátil, mas que não justifica esse bicho estar em terceiro, não. Ah, é. Segunda colocação. Eita, agora o Jô tá endoidar agora. Agora é a hora do Jota. O Takeshi Obata do Death Note. Death Note. Então, eu devo lhe dizer que eu concordo com isso aí. Eu concordo, eu também concordo. Eu detesto Death Note. Detesto. Eu acho um lixo. Mas o traço. Como é, a história, a história. A história. Tu não gosta de Death Note? Não. É pra acho massa. Até a metade. É. Até que. Pode não. Não, é uma merda. Mas o traço do cara é foda. Não existe, não, mano. Tu assiste o anime certo, mano. Eu li o mangá. Conta. Mas não tem condição, não. Nenhum ser humano. Não, mano. Tá errado. Tem alguma coisa errada aí. A gente já discutiu isso, né? Até porque tu esqueceu, cara. Acho, mas não pode não, mano. Eu acho ele bem parecido ali com o cara do Slam Dunk, né? Ali do Vagabond, né? Também. Ele consegue fazer essa mescla, né? Mas do anime tradicional, né? Mais shonen, assim, e tal. Com o ultra realista, né? Eu acho que ele consegue fazer essa mescla boa, assim, mano. Os desenhos do Death Note eu acho muito massa, mano. Eu acho os desenhos bem feitos. O desenho dele é polido. Ele é um cara extremamente versátil, toda obra que ele faz, e inclusive ele é só desenhista, né? Ele não assina os trabalhos dele, ele pega sempre o roteiro de alguém, mas o cara é extremamente competente. Inclusive exatamente. Ele é o mesmo cara do que a gente já citou aqui, né? O Jota citou, que é o do Bakuman, né? Ele também é desenhista. Isso. Assim, pelo apanhado da obra, eu concordo que ele mereça por conta disso. Ele tem várias obras muito boas, não são aquelas top, mas são obras que se mantêm uma qualidade elevada. O bicho merece. Eu digo que ele consegue fazer uma mescla boa, porque o cara vê o Death Note. Death Note é um pouco mais realista, né, assim. E tu vai pro Bakuman, ele é um pouco mais caricato, assim, né. Peraí, tu tá me dizendo que a obra dele, que tem um deus da morte, é mais realista do que a outra, que o cara tá querendo arrumar um emprego, mano? É porque, mano, no Japão os caras não têm dificuldade de emprego, mano. E outra, né? Agora, né? Deve ter algum deus da morte agora, né? No local de trabalho dele aí, né? Se debatendo todinho, né? Ouvindo isso aqui. E agora vamos pra primeira colocação. Isso aqui eu acho que não era nem dúvida, né? Vamos lá, se o One Piece não ficou no top 3, quem não é, tinha né, ninguém garantido nessa lista, viu? O Yoshihiro Togashi era o nono, né, velho? Aí, rapaz, já bem isso, velho. Porra, mano, ó, quando fizeram a lista, eu aposto, o Togashi pensou, mano, só vai dar pra mim. Aí, pegou muita gente de surpresa, mas esse bicho aí. Inclusive, mano, eu acho que no anúncio dessa lista aqui, mano, devia ter sido uma loucura total, mano, lá no Japão, mano. caras foram chegando assim, 19º. Aí, vixe, meu irmão, que já é isso aí, mas. Aí, 2º, aí, vala-me Deus do céu, e agora? Só que o primeiro colocado é o Akira Toriyama, do Dragon Ball. Eu acho que compraram as colocações dele, né? Porque tá tendo muito. Ele é muito famoso aí, tá tendo coisa dele até no Netflix. Isso aí, mano, levaram em conta Trend Topics de Twitter, mano. Aposto com essa porra. Aqueles votos de internet, né? Os internautas votando. É verdade, seja dito. O que a gente conhece como mangá shonen hoje em dia é graças ao Akira Toriyama. Então, eu acho que os caras devem ter pensado nisso. Não, mano, se a gente tem um mercado que a gente tem, é por causa desse bicho. Então, dá o prêmio aí pra ele, né? Cara, que tem uma origem, né? A tudo que a gente tem hoje... Merece também alguma coisa. Taria, né, mano? Os caras são ingratos, mano. O cara inventou o que a gente consome, né? Hoje em dia os caras tudo puto, né, mano? Vai, todos. Hoje em dia, né, mano? O Osamu Tezuka deve estar se debatendo no túmulo, né? O Osamu Tezuka é um baitola, mano. Aquele bicho ali. Nunca fez nada bom, mano. É assim, mano. O Dragon Ball, mano. Beleza, né? O mainstream máximo de todos os mangás. É. Só que assim, mano, eu acho, mano, se tu vê o mangá do Dragon Ball, mano, é tudo muito bem desenhado, mano, bem proporcional. Isso aí, ninguém pode dizer que ele desenha mal, isso aí tem um fundo de verdade, realmente. Proporcional, mano, as ilustrações do Akira Toriyama são bonitas, assim. E tu vê, mano, é bem caricato assim também, mano, ele consegue fazer um negócio ultra caricato. Que na verdade ele assim começou também, sendo, mano, um mangaka de humor, né? Na verdade ele se manteve de humor por muito tempo, né? Que o Dragon Ball, o Dragon Ball mesmo, antes do Z, ele era basicamente uma comédia com ação, né? Ele não era uma ação com um pouco de comédia. É. Não, mas aí que tá. Antes do Dragon Ball, a fórmula do sucesso era ação e violência. Se fosse ação e comédia, aí pronto, mano, o resto é história. O cara mudou o mercado, mano. Traço, assim, não só o traço, mas a construção do mundo inteiro, mas tudo é muito reconhecível, mas assim, as montanhas que ele desenha, as casinhas, a cidade, tudo que o cara vê, o cara bate o olho e vê que é Dragon Ball. Apesar do que tudo na obra dele é estilizado, né? Porque, por exemplo, ele desenha casa, mas é as casas no jeitão dele. Jeitão dele. Desenha carro, mas não, é carro no jeitão dele. A casa dele é um igu, cara. Uma bolinha. É isso que eu tô dizendo. Ele desenha, mas desenha daquele jeitão dele, né? Exatamente. E tal. Aí tu vê, tipo, as armaduras do exército do Freeza. Negócio mega estilizado, mano. Acho que ele consegue fazer. É. Tem a armadura com ombreira. É a armadura versão sem ombreira. Mas aí, tipo assim, tu tá pensando já no Z, né, macho? No Dragon Ball normal mesmo, mas já tem muita coisa dele, assim, de design, mas que é muito bonita, cara. Assim, tipo, bem pensada e tal. Bem estilosa. Pra tu ver, até coisas que existem no mundo real, ele desenha bem, macho. Aquela. Esqueci o nome dela. Aquela que espirra e troca o cabelo de coco, é o nome dela? Lance. Ela usa uma submetralhadora, mas a submetralhadora dela é extremamente bem desenhada, cara. É, uma das coisas que ele gosta de desenhar é isso daí, né? É veículo. Metralhadoras, né? Metralhadoras. Eu acho que assim, tem umas páginas dele, a maioria dos mangás fazem isso daí, né? Eles pegam as primeiras páginas, né? Fazem uma ilustração muito louca, doideira, que os caras fazem coloração da página, né? E as dele é muito massa, mano. E agora a gente falou lá no grupo do WhatsApp, a gente falou muito desse negócio da proporcionalidade, né, mas do... Inclusive, se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, é só entrar aí e patrocinar a gente no Patreon. Exatamente. Os desenhos da Akira Toriyama, mano. No mangá, mano, eu acho é muito proporcional, mano. Se tu vê a ilustração dele, eu botei até um exemplo, mano, lá no grupo do WhatsApp, que foi o Goku, né, voando na nuvem voadora. Aí a Bulma, os outros personagens e o Yantia, mano, dentro de um carro, mano. um carrinho tipo um fusquinho assim, mano. E tem muita coisa e tudo proporcionalzinho, mano. Tudo no tamanho certo e tudo mais. O que eu acho massa, mano, do traço do Akira Toriyama, é porque uma vez eu li e realmente pra mim faz sentido. O traço dele, mano, lembra muito o traço da Disney, mano. Que é aquela coisa minimalista, mas muito proporcional, realmente. Eu acho que é por isso que a graça é tanto ao olhar, assim, quando você vê. Agora vamos discutir aqui as posições aqui. Roubado, sei. Ei, antes de discutir as posições, eu queria homenagear quem escolheu a lista, porque Naruto não entrou na lista, né? É isso, José. Eu achei uma sacanagem, né? Mas beleza. O Bleach também. Agora, o Bleach foi justo, viu, mano? Porque o desenhista do Bleach, mano, não sabe desenhar. Não terem botado esse desenhista na lista aí foi... Eu acho muito ruim, mano, o desenho desse bicho aí. A gente até comentou, mas vale a pena lembrar que o Kurumada também não entrou porque ele não sabe desenhar, né? Alguém deve ter dito, velho. Os caras bateram nesse cara aí, mano. Cadê o Kurumada? Agora eu vou dizer. Só os caras na mesa assim, ei, mano, não vamos botar o Kurumada não, aí não, mas precisa de saber desenhar, mano, também, peraí. Mas eu acho que faltou aí na lista, cara, que dava pra tirar aí o Yoshihiro Togashi e botar a Hiromi Arakawa, que é a do Fullmetal Alchemist. Ixi, é mesmo, viu? Eu trocaria o Gintama aí. Na verdade, eu inverteria. Botaria o Togashi lá no Gintama e na nona colocação a mulher aí do Fullmetal Alchemist. Tu sabe por quê, mas porque o Fullmetal Alchemist... É, durante muito tempo, mas esse bicho foi a obra literária mais vendida, mano, do The New York Times. Caralho, não, mano. Foi, é mano, assim, é porque mano. Que ele tava sendo publicado, ele era considerado, mano, das obras mais relevantes e mais vendidas, né? E quando ele começou a chegar perto do fim, principalmente, que ele tava perto, quando ele tava perto do fim, cara, tava só vendia Full Metal, cara, só era Full Metal. Mas é bem feito. Qual que rolava? Muito boa a história dele, o Metal Alchemist. E assim, eu acho que ele fez muito sucesso, né, fora do Japão, né, assim, no americano e tudo mais, né, tu falou aí da... Inclusive teve até coisas do Netflix a respeito dele. Pois é, e eu acho muito por causa disso, porque ele é uma obra não tão japonesa assim, né? Porque ele é uma obra mais, assim, europeia, né? Assim, a história dele é não se passa no Japão e tudo mais, né? É muito mais reconhecível, mano, pra galera que é fã desses tipo, assim, de Harry Potter e tudo mais. Eu acho que o cara consegue se tornar mais fã do Fullmetal Alchemist. Um cara que é fã de Harry Potter, por exemplo. Falando de obra, cara, tem diversos fatores que tornam o Fullmetal Alchemist muito bom, cara. Mas violência. Questão de traço. Não, porque assim, você tem que... Ele no é começo um... o cara perde o braço, bicho. Não, acho, ele é um shonen, cara, extremamente violento, adulto, né? Entre aspas. Porque ele é violento, macho. Os assuntos que ele trata são assuntos extremamente profundos e tal. Aquele episódio lá, macho. Aquele episódio lá do cientista que transforma a filha dele no cachorro. Um clássico. É foda, mano. Todo mundo chorou nesse episódio aí. Pois é, mas assim... em traço, eu acho o traço dele bonito, sabe? Principalmente quando começa a chegar o pessoal oriental, mano. Que chega ali o Ling, é o Fei. É Fei o nome do cara. Que é o cara que vem do como fosse tipo a China deles, né, mano? É, você percebe logo quem é de outro país, macho. É tipo assim, a distinção é clara. Como se fosse aqui no mundo real. Quando você, tipo assim, você vê um brasileiro e você vê um oriental, a distinção é relativamente clara, mano. E no mangá, macho, eu acho muito bem desenhado também. O Alphonse eu acho bem desenhado demais, mano. O Alphonse na armadura, né? É, na armadura ali. O cara consegue transmitir ali o metal pelo papel, mano. É doido, velho. É, foda. Eu acho ele... Diversas coisas bem desenhadas. Tipo assim, os sete pecados capitais eu acho todos bem desenhados e tal. Deveria ter entrado o Kishimoto Masashi, viu, macho? Do Naruto. Que eu acho bem feito, macho. O Naruto, no desenho. Achei esse bicho roubado, só não entrou porque ele, acabou na época da anime, votação, né? Ah, mano, o bicho tava sendo acusado de pedofilia, mas a negada quis dar uma aliviada, né, os caras, tira esse bicho foi acusado de pedofilia, foi mesmo? Não sabia não, ele foi preso, mano. Vixe, ah, é, eu me lembro, mas foi mesmo, esse bicho só não desceu porque o juiz era fã do... Kenshin aí. Não, mano, o Kenshin... Só o juiz de bandana, né? Não, mas quem foi preso por pedofilia foi o Nobuhiro Atsuki, mano, do Kenshin, né? Sim, mano, e não é não esse aí que a gente tá falando. Não, o Kishimoto Masashi é o do Naruto, mano. Ah, eu pensei que tava falando dele. O cara do Naruto foi preso, mano, eu me lembrei que tinha um mangaka, eu tinha me lembrado que era um mangaka que tinha sido preso. Eu sabia que era um anime conhecido, não lembrava qual era. O cara que foi preso foi o Nobuhiro Atsuki, do Samurai X. Que também, né, é injusto, porque não tá na lista, né? Deveria estar. É, merecia também, é, mas... Só porque o cara foi agora, preso. Agora sim, o Kishimoto... O cara foi pro Chilindró, né? É um baita desenhista. Né? Eu acho que ele só não entrou, mano, porque os japoneses ficaram putos que esse bicho foi mercenário e deixou... Encheram um anime dele de filler, mano. É os caras... Só de vingança. Disseram, pô, esse baitola também não vai ganhar nada, não. Mano. Tira o nome dele aí. Ei, macho, mas assim, ó. Eu acho o Naruto uma história ruim com momentos bons. Ele é uma história. A história é ruim, de modo geral, mas tem bons momentos. Tipo o começo, os quatro dos sons. Tem alguns pontos que são muito bons. Mas o traço em si, macho, é bonito demais, cara. E outra coisa, além de ser bonito, é muito facilmente reconhecível, mano. Quando o problema você... do Naruto, mano, é porque você pensava que ia ser uma coisa grandiosa, mano. Ah, o final, mano, foi tão merda que não justificou o investimento do cara, mano. Mas o Neto, o Naruto não acabou ainda não, ainda tem o Boruto pra continuar e tal. Macho, ó, tu sabe que eu até, ó, eu vou dizer uma coisa, eu até tinha respeito por obras como o Naruto e o Boruto e o Dragon Ball Super. Eu até respeitava, né, e tal. Só que recentemente, mano, eu reassisti o Hunter vs Hunter, mano. Aí o Hunter vs Hunter, mano, é uma obra tão superior, mano, que eu... Não, mano, não tem como não, mano. É possível. Os caras fazem uma coisa tão genial com o Hunter vs Hunter, mano, e querem me empurrar com essa porra do coisa aí, mano, do Boruto pré. Boruto. Tem como... Não, mano. Ah, se lascar, mano. É, às vezes Naruto tem que ser duro, cara. Assim, a construção do universo dele eu acho muito massa, mas assim, virou marca, mano, de otaku, mano. Esse negócio da bandana na cabeça. É, macho, aqui em Fortaleza, mano, teve a corrida oficial do Naruto. Não, macho! Pior vai ser no... Vai ter a segunda edição agora, né? Pior que vai ter a segunda, né? Os caras assim. É, macho. Mas pior vai ser lá nos Estados Unidos, macho. Que os caras vão fazer a corrida Naruto em direção à área 51, mano. Lá. O pior, mano, que os caras querem achar, macho, as waifu 2D, mano, pra resgatar da área 51. Putaria. Putaria, mano. Mas sério, ó, tudo dessa frase aí do Jota, mano, poderia ser uma piada ou uma loucura muito grande, mano. O pior que é. Putaria, mas é muito mais. O mundo tá perdido, cara. As pessoas querem correr como Naruto, mano, no área militar para salvar o iFus 2D. Eu fico imaginando, mas é o sniper que tá lá no final da. No, lá em cima da torre, mano. Aí ele passando o rádio pro comandante dele, né? Comandante, posso atirar? Pode abrir fogo aí, mano. Mas eu atiro primeiro em quem? No Naruto, no Sasuke? É porque o cara diz isso e pensa, não, mano, não dá ninguém nessa porra, não, mano, é uma loucura. Aí chega no dia... Lotado. Tá lotado. Nem falei do cara do Berserk, mano. O cara merecia total, mano, tá no... Chamei. É que pariu, mano, já vê isso, mano. Volta aí o cash. O bicho é o master dos hiatos, mano. Os caras acham que o... Berserk, né, velho? O Pois é, os caras acham que o Togashi entende de arte, mas só os fãs do Berserk, assim, é inocente. O pior que tu fala assim, ah, ele quer ser uma inovação nisso, mas o cara do Berserk já fazia isso aí muito antes, mano. O cara foi o mestre dele, né? Hasta la vista, baby.